cheguei juntinho à tua porta. Nem sei como consegui Me disseram que não estavas e que nunca voltarias, que tu já tinhas partido. Uma dor senti no peito. Tua casa está em silêncio. Ao fechar de novo a porta, uma lágrima de dor invadiu meu coração. Nada, nada, nada restou desse amor. Só teias de aranha que tece na dor. O roseiral também murchou e hoje caído pelo chão também arrasta a sua cruz. Nada, nada mais que tristeza e silêncio. Nada que me diga que vives ainda. Onde estás? Quero dizer-te que hoje volto arrependido, implorando teu amor. Cheguei juntinho à tua porta, nem sei como conseguir. Me disseram que não estavas e que nunca voltarias, que tu já tinhas partido. Uma dor senti no peito. Tua casa está em silêncio. Ao fechar de novo a porta, uma lágrima de dor invadiu meu coração. Nada, nada, nada restou desse amor. Só teias de aranha que tece na dor. Roseiral também murchou e hoje caído pelo chão também arrasta sua cruz. Nada, nada mais que tristeza e silêncio. Nada que me diga que vives ainda. Onde estás? Quero dizer-te que hoje volto arrependido, implorando teu amor. Era così, grazie, grazie.